O oceano tem a deixa eu terminar a mensagem aí tu. A gente já entra aqui chamando e já coloca aí. O homem é a ave que voa. Quem? A mulher. O rouxinol que canta. Voar e dominar o espaço. É. Cantar e conquistar a alma. O homem tem um farol, a consciência. A mulher tem uma estrela, a esperança. O farol guia, a esperança salva. Enfim, o homem está colocado onde termina a Terra. É, pergunta se ela quer entrar. Quer? Você quer entrar? Pergunta se quer entrar. Mandando pelo menos assim um agradecimento, uma lembrança. A hora é essa agora. O homem é assim como o pássaro. Muitas vezes obrigado a enfrentar a tempestade fora do ninho para que o ninho desfrute alegria e abastança. A mulher é o anjo desse mesmo ninho. Ele procura paz e refazimento. Essa mensagem ela traz de uma profundidade espetacular as definições de Victor Hugo, do poeta do século XIX, para o homem e para a mulher. E enquanto estava tocando a mensagem aqui, ligou uma amiga nossa, querida amiga Marta, do Colégio Nossa Senhora de Lourdes, um abração para a Marta aí, falando com o Lídia aqui, a gente perguntou se ela queria entrar no ar, ela não quis entrar, acho que ficou com vergonha para o pessoal não conhecer. Mas ainda está em tempo, né? Oi? Ainda dá tempo se quiser, só ligar, né? Mas hoje, graças a Deus, com a participação de outra mulher, né, no programa também, com a participação da nossa querida amiga, um abração para a Marta e para o pessoal lá do colégio. E lembramos de hoje de uma data muito especial, uma data que existe essa data todos os anos, ela se repete ano a ano, mas cada ano a gente sente ela de uma maneira diferenciada. E eu vou aproveitar os meninos aqui hoje para que a gente possa trocar algumas ideias, até porque no começo dessa mensagem ela fala que Allan Kardec perguntou para os espíritos o papel do homem e da mulher, se eram iguais os papéis e se eram iguais os direitos. E aí eu queria aproveitar o Josué aqui para começar perguntando a ele como é que a doutrina espírita se coloca frente a essa questão dos direitos da mulher em si. Muito boa pergunta, João. No início, em dado momento do século retrasado, século XIX, quando o Livro dos Espíritos estava para surgir, em 18 de abril de 1857, e havia um dos grandes amores de Jean-Paul Sartre, que é Helena de Beauvoir, uma das primeiras feministas, uma das primeiras mulheres a abraçar a causa feminina neste século em França, em um momento em que a mulher praticamente ela não tinha muito espaço na sociedade. Então, esse grande gênio pensante francês, Jean-Paul Sartre, e um dos seus grandes amores, Helena de Beauvoir, que ela conheceu o Livro dos Espíritos e ficou surpresa com o conteúdo da obra, porque até então a mulher ela não tinha um espaço, principalmente as religiões tradicionais colocavam a mulher em um papel muito secundário. Houve um dado momento em que a mulher não tinha sequer alma, considerada até por alguns religiosos como uma figura sem alma, e de um espaço muito relevante. E nós observamos que quando Kardec indaga aos espíritos acerca da importância da mulher, os espíritos são unânimes em afirmar que a mulher ela tem um grande papel na sociedade, possui cada um, homem e mulher, seus espaços, seus deveres, suas obrigações, mas ambos se completam, ou melhor, se complementam. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção, João, é que um dos fatos que eu considero assim, mais interessantes em relação a esse espaço da mulher é que o Espiritismo, que surgia nesse período, em 1857, onde havia ainda muito tradicionalismo nas religiões, inclusive nós podemos citar que ainda hoje existem doutrinas religiosas que colocam a mulher como fruto do pecado, o homem no papel de inocência, e a mulher, aquela figura de Eva, que levou a Adão, o fruto do pecado, ou seja, se não fosse Eva, nós estaríamos desfrutando de um verdadeiro paraíso aqui na Terra, segundo a interpretação que alguns fazem. E nós entendemos que esses tradicionalistas que colocam a mulher como se ela não surgiu porque com a necessidade da solidão de Adão, e nós achamos interessantes essas interpretações que são até polêmicas, Né? E a Casa Espírita é uma casa democrática, aberta ao debate, ao estudo, ao conhecimento. Nós entendemos que a mulher sempre fez parte dos planos de Deus, dos planos da vida. Não surgiu porque Adão se sentiu só. Ela surgiu desde sempre aqui na Terra. Quando o homem surgiu na Terra, o homem, quando nós falamos, afirmamos o homem, o verbo. A mulher surgiu em conjunto com o homem aqui na Terra. Ela não surgiu porque Adão se sentiu só, adormeceu e tirou uma parte da costela para se fazer a mulher. Nós entendemos que essa passagem é uma passagem simbólica, que de uma forma retrata, através de uma poesia, de uma história, o surgimento da vida na Terra. O que nós não podemos é levá-lo a interpretá-lo ao pé da letra, porque diminuiríamos a figura desse ser humano fantástico que é a mulher. É muito interessante essa colocação de Josué, inclusive quanto à questão do simbolismo, não criticando, claro, toda a crença de quem acredita nessa situação e de quem leva essa ideia à frente, mas nós espíritos realmente vemos por esse lado. E eu me lembrei agora, enquanto o senhor Josué conversava, me lembrava de um ditado popular, Valdemir, que diz o seguinte, que atrás de todo homem tem uma grande mulher. E me lembrei de uma palestra de Divaldo, onde quando ele falou essa frase no meio da palestra, o espírito Joana de Ângeles, feminista por natureza e defensora da feminilidade, apareceu para ele e perguntou com muita sabedoria, por que atrás? Né? Então, quer dizer, até a nossa cultura popular, ela coloca a mulher, muitas vezes, num ponto de inferioridade quanto ao homem. E hoje, Rodrigo, como é que a gente pode analisar isso a respeito da sociedade, a respeito da religião e essas coisas assim? Olha, sob o ponto de vista social, se você analisar os últimos índices de empregabilidade, essa é a palavra que o mercado utiliza, as mulheres elas têm obtido assim, um êxito diferenciado. Por quê? Uma das preocupações é que são as mulheres que estão mais nas universidades, são as mulheres que estão mais nos cursos de informática, idiomas, qualificação. Há uma grande conscientização delas enquanto um papel profissional. Por quê? Porque a mulher ela foi ganhando espaço, foi ganhando independência, autonomia, e chega a tal ponto que a mulher, há 3 ou 4 décadas atrás, ela era preparada e programada para quê? Na linguagem mais básica possível, para cuidar da casa e dos filhos. Com o tempo, os movimentos surgiram, e esses movimentos foram, em alguns casos, um pouco radicais, e outros mais equilibrados, pois conseguindo essa liberdade. E sob um ponto de vista espiritual, a doutrina que desde, veja só, desde 1857, ou seja, quase 152 anos, a doutrina espírita ela fala de algo que veio surgir, Josué, praticamente nos anos 60, 70, que é a questão da mulher buscar o seu espaço. Então, a doutrina espírita, ela muito antes, ela foi precursora dessa ideia, ela entende que o espírito está no corpo feminino, que o espírito, olha, está no corpo masculino, e que o espírito ele vai evoluindo de acordo com as necessidades em corpos diferentes. Agora, Valdonice abordou uma questão interessante, irmão. O espírito, ora, reencarna homem, ora, reencarna mulher. Porque se só reencarnasse homem, só saberia o que os homens sabem. Exatamente. Agora, eu vou lhe fazer uma pergunta. Imagina aquele machista, aquele cidadão machista que acha que mulher só pode ficar no fogão, mulher não tem espaço semelhante ao homem, como é que fica a situação dele em uma futura reencarnação, voltando como mulher? Como a situação dele... Lembra, foi o que você perguntasse? Ele começa a chegar no marco da sua evolução, aí ele é uma mulher. Muito bem. É interessante essa colocação, José, até porque é um tema muito controverso e muito discutido dentro da questão espírita, dentro da espiritualidade, principalmente quanto à reencarnação. Hoje nós temos um esclarecimento um pouco maior, um tanto maior quanto a isso. Nós sabemos que essas pessoas que são arraigadas, não somente no machismo em si, mas em qualquer ideia que esteja arraigada demais dentro da sua ideologia, da sua psique, da sua persona, ela vem trazer resquícios disso em outras encarnações. Ela vem trazendo resquícios disso em suas próximas vidas, até que se livre gradativamente dessa situação que vem a prejudicá-lo. Então, hoje o Espiritismo, através do auxílio da psicologia, da psicanalítica, ele vem demonstrando o porquê da existência de vários distúrbios mentais e distúrbios até sexuais, poderia-se dizer, porquê da existência de pessoas que não estão satisfeitas com a sua condição física, com a sua condição sexual, com a sua condição até social, nascendo dentro muitas vezes de uma sociedade onde aquele sexo que ele abominava domina aquela sociedade. Então, a espiritualidade sempre ela vai agir de forma a levar aquele espírito a um local onde ele possa, como você disse muito bem agora no começo, aprender com as experiências. E uma abordagem ainda no campo dessa questão das mulheres e das reencarnações, é sempre bom lembrar que a gente, com essa informação de que um homem pode em outra existência, em outra reencarnação, reencarnar mulher, outra homem, essa alternância, ela não é assim, a cada um vem um corpo do outro. Por quê? Porque senão algumas pessoas poderiam dizer, não, mas eu tenho uma tendência A, B ou C, a reencarnação explica, olha, veja só, nós devemos respeitar qualquer opção sexual, qualquer comportamento, tudo. Mas nós não podemos, às vezes, uma frase que dá margem para interpretações, colocar assim, nós estamos informando que o espírito, durante toda a sua trajetória, ou seja, milhares e milhares de anos, ele vai alternando para ele ir aprendendo. Ele vai, né, tem mulheres que cumprem sua missão, enquanto mulher, enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto profissional, tem mulheres que não cumprem uma, cumprem outra, então todo um processo. Agora, amigo ouvinte, é bom também lembrar de extraordinárias mulheres que estiveram aqui na Terra, e João pode falar um pouco mais sobre algumas mulheres do Evangelho, mas a gente... De recente a gente fala... Inclusive, João, qual vai ser o tema amanhã na Casa Espírita? Amanhã, no Centro Espírita Obreiro da Caridade, nós vamos ter uma palestra chamada As Três Marias. Rapaz, As Três Marias. Você vai falar sobre espaço, constelação, né? Não, na verdade, a primeira ideia que a gente chega é essa, né? Que são as três estrelas do Cinturão de Órion. Mas não, nós vamos falar sobre Três Marias do Evangelho. O Valdir parece que adivinhou aí. Então, o que ocorre? Além dessas memoráveis, nós temos... Mais uma vez, lembrar, Joana d'Arc, a própria Joana de Cunha, né? Exatamente. Irmã Dulce, Maria Tereza. E são mulheres que marcaram as vidas, mas não marcaram as vidas de uma ou duas pessoas, da humanidade, pela renúncia, pelo sentimento de dedicação. E temos muitas outras mulheres, e nós vamos aqui fazer... Temos a Maria da Rua, isso, a nossa amiga vizinha, nossa mãe, nossa esposa, nossa irmã. Por exemplo, uma mulher que marcou muito, eu acredito que as nossas vidas hoje têm marcas muito fortes, é a Dona Violeta Gris. Com certeza. Quem não lembra da Dona Violeta Gris, o trabalho que ela fez, as consequências positivas desse trabalho, nós temos Dona Vida, né, trabalhando conosco, e vários outros trabalhadoras, Solange, né, aí vem uma série de colaboradoras, Esther Miranda e outras mulheres, e a gente, se a gente for no universo... do Grupo Espírito Obreiro da Caridade, José, essencialmente, quem ergueu a estrutura do centro foram mulheres, foram trabalhadoras que renunciaram. Quando nós tivemos uma trabalhadora semana passada, Dona Lia, completando já aí seus 90 anos, já chegaram um pouquinho mais, e quanto ela não renunciou, seja de uma hora de lazer, de uma hora com a família, para plantar, para cultivar a mensagem espírita. E o interessante, né, é lembrar exatamente um dos ensinamentos de Jesus, quando a gente estuda do livro de Humberto de Campos, ele diz com muita sabedoria que a mulher que ama apenas aqueles filhos da carne, ela está se desincumbindo de uma responsabilidade. Mas aquela mulher que ama os filhos que não têm mães, as mães que não têm filhos, os pais que não têm esposa, aquela que ama o mundo, o universo, ela está amando exatamente como Jesus nos pede para ser, para amarmos, né? Ela está trabalhando aquela parte da caridade, da compreensão do amor ao próximo, e que, pelo menos eu acho, na minha pequena compreensão, muitas vezes a mulher tem mais capacidade para fazer isso do que o homem em si, porque a mulher é aquela criatura que, não todas, claro, existem exceções, mas é aquela criatura que parece que veio programada para amar, para se dedicar, para poder abdicar de muita coisa. Tem até uma música que diz, né? Ser mãe é padecer. descendo o paraíso. Por quê? Porque ela abre mão de tanta coisa em prol daquele amor de uma família, muitas vezes nem somente do filho, da família, do marido. As nossas esposas também são exemplos disso, né? E hoje nós precisamos lembrar exatamente disso. E é importante lembrar, quanto processo reencarnatório, os compromissos. Porque nós que viemos na condição de homens temos alguns compromissos. E os compromissos das mulheres, nós vamos assim até abrir um aspecto não muito romântico, mas real, que essa semana o Brasil todo viu a questão do aborto, a questão do uso de alguns mecanismos para interrupção de gravidez, e a questão, às vezes, da desvalorização da mulher perante a sociedade, diante de alguns comportamentos. Então, uma mulher, Josué, que ela vem com uma série de atributos de beleza, que ela vem com todo um compromisso, e às vezes, por circunstâncias que todos nós podemos falhar, por circunstâncias de momentos, resolve renunciar àquele compromisso e ir pela chamada porta larga. A porta onde vai se oferecer dinheiro, festa, lazer, prazer, tudo excessivamente em desequilíbrio, que pode comprometer aquele espírito, e pode reencarnar com algumas dificuldades no seu campo de saúde, no seu campo emocional. É um outro aspecto que a gente está abordando nas mulheres, não é tão romântico, mas é real, que é justamente isso, o próprio compromisso. Quando reencarna com a mulher, há uma série de compromissos a ser administrados. E é uma coisa muito interessante que você tocou, porque muitas vezes a nossa própria sociedade, que beira a hipocrisia às vezes, ela exige que a mulher seja santa, mas ela cobra da mulher e dá a ela o papel de outras coisas. Né? Ela cobra um determinado comportamento, ela cobra determinadas roupas, ela cobra determinados valores, que muitas vezes, mais tarde, a própria sociedade vai criticá-la. Né? Eu me lembro dentro de uma frase de Joana de Ângelis, que diz que a força do homem é a força do trabalho, a força física, mas a força da mulher é a força moral. Então a mulher, e eu acho que muitas vezes nós vemos isso dentro da família, é ela que forma o caráter de seus filhos, muitas vezes ela ajuda a moldar o caráter do seu esposo, do seu marido, do seu cônjuge, ela ajuda a moldar a sociedade do amanhã. Então não é por acaso que a mulher recebe junto com Deus a atividade de co-criadora da vida, porque ela tem dentro de suas mãos uma responsabilidade muito forte com a vida, de formar aquelas pessoas para um futuro. Inclusive, quando nós falamos acerca da figura dos homens, que por trás de grandes homens sempre existiram grandes mulheres ao lado, nós enfatizamos que a história foi definida por mulheres que na prática influenciaram esses homens. E nós percebemos hoje na sociedade como as mulheres são influentes. Por isso que a Bíblia tem uma frase que diz que a mulher sábia edifica o seu lar. Porque, às vezes, um indivíduo, ele pensa que é forte, mas no final das contas, ela consegue fazer a cabeça, consegue influenciar, consegue, através de sua forma persuasiva, impor até uma ideia que, às vezes, o homem pensa que é dele. E mas, de forma sutil, né? Ela vai lentamente fazendo a sua cabeça. Gisele Amaro fez uma música que fez muito sucesso, que ela tocou muito, acho que há uns 10 anos atrás ou mais, que é Mulher Nova, Bonita e Carinhosa e tal. E ele conta no transcorrer... Ele conta no transcorrer da história o papel de algumas mulheres na influência desse processo. Passou uma série alguns anos atrás, que fez muito sucesso num canal chamado HBO, chama-se Roma. É uma série que está em DVD, tem vários capítulos. Foram duas temporadas. Foi a série mais bem produzida da história da TV. É uma série chamada Roma. E mostra que, na verdade, as mulheres é que predominaram nas ideias, na influência dos pensamentos. Os homens apenas imaginavam mandar, mas quem realmente fazia esse processo nos bastidores eram as mulheres. Então o papel das mulheres sempre foi muito, muito importante em toda a sociedade, em toda a sua história. Dentro do próprio cristianismo, né, José, a gente vê um exemplo disso, quando determinadas entidades elas tentam eliminar de sua história as mulheres que interferiram de forma benéfica dentro do evangelho. Amanhã eu vou abordar um pouco o caso de Maria de Magdala, mas é exatamente isso. A gente vê que a mulher ela teve uma participação profunda, tanto que hoje a história já comprova que Maria de Magdala foi uma das grandes discípulas de Jesus, uma participante ativa da divulgação do Evangelho, e muitas vezes a gente ignora... Não, foi excluída justamente pelos machistas. Exato. Agora eu pergunto a você, amanhã essa palestra, endereço, horário, quem é que pode assistir, se muito tem correção... Amanhã vai ser a partir das 8 horas, lá no Grupo Espírito Obreiro da Caridade, que fica na Rua Coronel Isácio, número 447, ali pertinho da escola professora Daltemir Lins. Então amanhã nós estaremos abordando o tema As Três Marias, vamos falar sobre as Marias do Evangelho, sobre o papel da mulher dentro da sociedade, dentro do Espiritismo, dentro do mundo em si, e principalmente focando a parte evangélica. Ô, João, agora se alguém de repente pensa assim, poxa, eu sou centro espírita, será que eu posso ir para o centro espírita? Eu preciso esperar um convite especial? Ou só vai quem é espírita? Muito bem, vamos fazer um convite especial agora, né? Porque, na verdade, o centro espírita, a reunião é pública, é aberta a toda e qualquer pessoa que queira participar, como a gente gosta muito de dizer aqui. Se você, meu amigo, minha amiga, que está nos escutando, tem alguma dúvida, quer algum esclarecimento, quer conhecer... E se o indivíduo for católico, João? Não tem problema nenhum, ele vai ser muito bem recebido, já tem um lugarzinho para ele sentar, esperar, a ver a palestra, assistir, dialogar com a gente, trocar algumas ideias. Católico, evangélico, umbandista, hindu, ateu, fica o convite... Agora eu vou perguntar outra coisa. Na hora da palestra, você dá alguma comunicação... Como é essa palestra? O que as pessoas fazem? Porque eu não vou ver lá. Lá vai ter o quê? Vai ter isso, vai ter aquilo. Alguns até dizem, rapaz, eu tenho até medo. Não, mas muitas vezes o pessoal confunde o centro espírita com aqueles locais onde se pratica as religiões afro-brasileiras, né? A religião de origem africana. Mas no centro espírita, a palestra espírita, ela é como se fosse uma aula, como se fosse uma reunião onde a gente vai conversar, fazer uma oratória de aproximadamente uma hora, e as pessoas ficam sentadas em cadeiras brancas no lugar onde não vai ter vela, não vai ter tambor, não vai ter atabaque, não vai ter luz apagada, não vai ter nada, José. Eu queria só aproveitar só para fechar aqui rapidinho a participação, mandar os parabéns para a irmã Ana Maria, lá do Nossa Dúvida, que está fazendo hoje 86 anos. Então, um grande parabéns para ela, como Dona Lia, semana passada, 90 anos, a irmã 86, são vencedoras dentro dessa vida da gente, né? E amanhã fica o convite para que a gente possa participar. Essa palestra, ela não vai acontecer nada demais, vai ser simplesmente uma conversa, né? A gente vai estar na frente explanando um tema, como se fosse um seminário, e a participação é aberta a toda e qualquer pessoa, de toda e qualquer religião. Fica o convite, você, meu amigo, minha amiga que está nos escutando, compareça amanhã ao Grupo Espírito Obreiro da Caridade às 8 horas da noite e, se gostar, retorne na terça-feira, que vai ser dia de estudo do Livro dos Espíritos. Agora, Valdanício, as considerações finais, que você, João, encerra com chave de ouro aí depois de Valdanício. Bem, as mulheres especiais que marcam as nossas vidas, eu acho que nós dois temos que relembrar as nossas coisas. Então, especial, com certeza, para a Fábio, que está num momento de reflexão, talvez esteja escutando Fonte de Luz. E há uma mulher que marcou também o grupo Espírito Obreiro da Caridade, não poderia esquecer, né? Dona Ziza Socorro Lins, que deu uma grande contribuição ao grupo Espírito Obreiro da Caridade. E fica para vocês agora mandar uma mensagem para as mulheres. Amanhã é o Dia Internacional das Mulheres. Eu gostaria de agradecer a todas as mulheres que fazem o grupo Espírito Obreiro da Caridade, a Igreja Católica, as nossas irmãs das igrejas evangélicas. O nosso grande abraço a todas as mulheres, enfim, aquelas mulheres da rua, as nossas irmãs que, como nós falamos aqui no início, têm algumas tarefas difíceis, até aquelas que ainda não conhecem o Evangelho. Um grande abraço a todos, a minha esposa Rosângela, que eu não poderia deixar de falar dela jamais, a todas as mulheres que nós amamos muito. E eu vou encerrar aqui o programa, deixando um grande cheiro na bochecha da minha esposinha, que está ali, linda, maravilhosa, linda, que a participação dela na minha vida é espetacular, sem definições. E um grande abraço para todas as mulheres, que Deus abençoe vocês, não somente amanhã, mas todos os dias de suas vidas, daqui por diante, agora e sempre. Que assim seja.